Começa agora o programa Saúde e Bem-Estar. O melhor para a sua saúde e um momento agradável para o seu bem-estar. Programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação Aniette Roma e Sônia Santos. Saúde e Bem-Estar. Bom dia, amigos. A vocês que já estão aí junto com a gente, nos ouvindo, a nossa equipe toda. Aqui Aniette Roma, Sônia Santos, Claudinha, Rony, uma equipe que, junto a Deus, vocês e nós, a felicidade de estarmos juntos, agradecemos nossa oportunidade. Nosso objetivo é trazer a vocês saúde e bem-estar, um momento juntos. Por quê? Porque acreditamos na integração do corpo, mente e na nossa felicidade e na nossa paz. Então estaremos juntos hoje conversando sobre a espiritualidade e o elemento ar. Todo um processo de evolução, como é visto o ar. Então nós estaremos falando sobre diferentes culturas, diferentes momentos sobre o ar. E já agradeço a você que está aí já nos ouvindo. Mas, para iniciarmos o nosso trabalho, nós vamos conversar, né, Sônia? Vamos fazer uma prece para que possamos ter o nosso coração envolvido junto aos amigos da espiritualidade. Sim, vamos lá. Então, vamos nos conectar ao sagrado, ao divino. Recomeçar é a palavra de ação que diariamente utilizamos. E hoje não seria diferente. Que possamos respirar e levar o ar para os nossos pulmões a impulsionar a vida dentro de nós. Trocando sentimentos velhos, limitantes, por sentimentos de coragem, esperança e alegria. Que nada possa nos impedir, Pai, de renovar esses sentimentos. Pois sabemos, Senhor, que nos criastes para sermos felizes e assim iremos, conquistando passo a passo o nosso estado de espírito em sermos felizes. Que a nossa fé, Pai, seja cada vez mais impulsionada nesta ação. Que assim seja. Graças a Deus. Sônia, em suas palavras do coração, realmente nos envolve, né, Sônia? Você nos envolve, emociona. Eu acho que você consegue. Meu coração dispara. Mas você vai profundo, né, gente? Eu tenho que dar essa paradinha, porque senão não vai, o coração dispara. É uma oportunidade muito linda. Mas hoje, Sônia, nós vamos conversar sobre o elemento ar. Então, convido os ouvintes a também estar junto com a gente, eles estarem junto com a gente, fazendo perguntas. Vamos pensar sobre o elemento ar, vamos fazer uma evolução cronológica sobre o ar. Como é esse elemento e o que é? Né? Primeiro, eu vou falar alguma coisa sobre a parte física, vamos dizer assim, né? Uma aberturazinha técnica do que é o ar, né? Só uma técnica. Oi. Só um minutinho, vou te interromper. Então, tranquilo, estamos conversando. Vamos falar um pouquinho só filosoficamente, pode ser? Abrir com a filosofia? Perfeito. Vamos lá. Então vamos lá, numa introdução filosófica. O ar representa o sopro da vida, né? Por ser o primeiro ato que todos nós fazemos ao nascer. Qual que é o nosso sinal de vida? É o choro, né? E eu acho. Por que que eu pedi para começar? Porque Kardec teve essa preocupação em perguntar para os espíritos o porquê dessa manifestação quando nós nascemos. Então, quando nós trazemos o ar para dentro de nós, ao nascermos, e Kardec se preocupou em perguntar aos espíritos o porquê isso. Olha só, está na pergunta 384 do Livro dos Espíritos. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? E a espiritualidade responde: para despertar o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes que se fosse gritos de alegria, uma vez que ela ainda não sabe falar, inquietar-se-ia pouco com suas necessidades? Admirai nisso tudo a sabedoria da providência divina. Então, só foi uma partezinha para a gente começar, para a gente perceber como é importante a gente encher os pulmões. Tem uma razão. Tem essa razão, né? Uma razão maior. E esse encher os pulmões é tudo que nós estamos precisando hoje, né? Em todos os aspectos, que a nossa mente se lembre disso. É bem interessante que eu fiz até um videozinho pequenininho falando sobre a respiração na meditação. Uhum. Tá lá no YouTube, para quem quiser ver. E é bem interessante porque quando você diz que a mãe deu à luz, nasceu a criança, não é isso? E o nosso primeiro movimento aqui é a inspiração, quando você respira. Quando você inspira, a mãe deu à luz. Então, a inspiração está tá nesse momento que chega junto com a entrada da luz aqui no planeta para nós. Estamos vivos aqui. Então, é a entrada da mãe deu à luz. A mãe nos dá a luz da vida aqui, nesse plano. E é com a inspiração, né? Com a inspiração. Aí Kardec nos mostra que é chamando atenção para os cuidados. É bem interessante que ele está vivo e que ele necessita cuidados. Então, tem o aspecto de receber a luz que a mãe nos dá, né? Nos permitiu, e também sentimos que estamos vivos. É muito lindo, né? Com a inspiração. É muito lindo. Filosoficamente, a gente sente que a perfeição de Deus, o quanto ele nos é perfeito, nos proporciona essa perfeição, né? Mas Deus se preocupa nos mínimos detalhes conosco, né? Sim, tudo. Você vê que a organização espiritual é perfeita. Nós ainda estamos caminhando para entender. Mas é bem interessante. A gente fala sobre o ar, né? Mas o que seria o ar? Que é uma mistura. Vamos falar, o ar é um elemento material, gente. Ar é matéria. Mas então vamos lá. É uma mistura de gases que compõem a atmosfera na Terra. Ele é composto principalmente de nitrogênio, oxigênio, argônio e demais. E também água. Dióxido de carbono, metânico, óxido de nitrogênio e ozônio. Então, ele tem uma série de elementos químicos. Muitos, muitos, muitos. E aí, a gente vai tentando absorver estes elementos e o que mais nós utilizamos. Existem lugares que têm, assim, uma quantidade química muito alta, né? Onde tem vulcões, onde tem que vão ter compostos muito fortes, que é uma quantidade de mercúrio muito alta, flúor muito alto, compostos de enxofre, os dióxidos de enxofre. Então, a gente sente que tem lugares no planeta que tem uma carga muito alta de química. E aí temos que conviver com isso e nos adaptar a isso também. Mas existem algumas propriedades no ar que é bastante interessante. Uma delas é a expansão. Por que que a gente sente o aroma no ar? Porque quando a gente fala assim, tem cheiro de anjo, né? Tem rosa no ambiente, tem cheiro de anjo. Porque muitas vezes o elemento volátil daquele aroma, quando ele é colocado em contato com o ar se expande, ele se mistura com os elementos químicos do ar. Por isso o aroma expande e várias pessoas no ambiente reconhecem aquele aroma. Porque o ar tem essa capacidade também de expansão, quando chegam alguns mais elementos. Então, o ar tem massa, a gente sabe que tem, porque ele é matéria, ele tem peso, né? Ele é atraído pela gravidade da Terra. Então, é a força que puxa as coisas. Então, tem uma força no ar aqui na Terra, que é o nosso campo gravitacional. Então, tem essa força que puxa, então está tudo no ar. Olha, nós vamos aprofundar mais o que tem no ar, hein? Estamos começando a falar sobre esse elemento. Então, ele tem essa propriedade, né? Várias propriedades que a gente pode... a gente sabe que ele aumenta o volume. Tanto aumenta o volume, que quando ele aumenta esse volume, por exemplo, você pega um balão, você enche o balão. Quando você põe um volume muito grande de ar, o balão explode, não é isso? Então, ele tem um volume, ele tem uma expansão, ele tem... Quando ele aquece, então a gente sabe que a expansão dele modifica. Então, ele tem, o ar tem uma série de propriedades. Foram feitas muitas experiências provando sobre a pressão do ar, sobre o equilíbrio do ar e tudo que nos colocou, principalmente no metal. Você, o ar tem o ar aquecido, ele vai modificando outros elementos. Então, o ar, ele... É um elemento que compõe a matéria de muitos elementos. Mas nós temos vento, né, Sônia? Conta para mim, que tipo de vento você conhece? Um ventinho manso, uma brisa? Você gosta? Uma brisa? Tem a brisa, que é uma delícia, né? Principalmente vindo do mar. Sônia? Uma brisazinha é bom, né? Um ventinho gostoso, que você deve presenciar bastante. Eu presencio quando eu estou lá no sítio do meu irmão. Aquele vento nas árvores, aquele barulhinho, sabe? Que vem, aí movimenta as folhas, os pássaros se agitam. E não é gostoso isso? É um vento dizendo assim, olha, estou presente em tudo, que é o nosso paizão, né? O Pai do Céu, através desse vento gostoso. Então, tudo a gente sabe que é obra dele. Com certeza. Mas esse vento da brisa, do balançar das folhas, que movimenta os pássaros, que faz as ondas do mar. Lindo, né? Então, gente, é maravilhoso. Mas, Sônia... Então, são esses os ventos que eu gosto e aprecio. Ai, delícia. É bom demais. A gente tem dois tipos de brisa. Que você falou, a brisa marítima. Exatamente, a brisa marítima e a brisa terrestre. A brisa marítima, ela vem durante o dia e ela vem do mar para a terra. A brisa terrestre é à noite, ela vai da terra para o mar. Olha que lindo. Então tem um movimento diferente. É bem bacana você falando das árvores, né? Eu tenho um amigo que chega e fica olhando a árvore, ele fala, é o farfalhar das folhas. Bonito, né? Olha, que lindo. Farfalhar. Nossa, como tiro isso, né? Farfalhar das flores. Mas vamos lá. O que será que tem no ar? Além desses elementos químicos todos. Ondas eletromagnéticas. Tem pensamentos? Opa! Bem, se nós estamos conversando agora, um pouquinho só antes de entrar no pensamento. Nós estamos conversando agora pelas redes sociais, pela internet, então, é porque o ar permite isso. Você já está falando cedo os próximos capítulos, com certeza. A tecnologia, então, vamos lá, a gente, né? Depois a gente põe o Rony para falar um pouco. Isso, o Rony, tadinho, conta aí para nós, o que que tem mais depois? Nós vamos colocar o Rony aqui para conversar com a gente. E é bem isso mesmo. Então, ondas eletromagnéticas, pensamentos, emoções, sentimentos. Olha o que, que tem dentro do ar. Mas nunca foi assim. Agora nós sabemos disso, sobre a internet, sobre a tecnologia, sobre pensamentos, sobre sentimentos. Não era assim na antiguidade, né? Então, vamos descer um pouco na nossa história e vamos buscar algumas culturas antigas, algumas seitas, religiões, que a gente sabe como é que eles lidavam com o ar, não é? Então, a gente sabe que lá no paganismo, o ar era simbolizado por um círculo azul. Aí a gente vem, antes de Jesus, predominava uma ciência, uma alta tecnologia, alta ciência, que a gente ainda não tem nem condições de acessar ainda. Porém, a gente sabe que os egípcios, os celtas, são civilizações que utilizavam muito dessa tecnologia e eles tinham essa informação sobre o ar. Mas foram civilizações que deixaram legados para nós, mas muito simbólico. E agora que o povo está tendo condição de começar a entender todo o processo. Mas salve a nossa era, né? Uhum. Há obras que a gente lê que diz que aquelas pirâmides do Egito, né? Que foram construídas daquela imensidão toda ali e tal, mas que muitos utilizaram a força do pensamento. Alta tecnologia. É bonito, né? Então, lá, ó, no Egito, né? Mas aí a gente sabe, os capelinos, todos esses irmãozinhos aí. Que vieram de outras outras estrelas que passaram por aqui com a gente, estiveram aqui no planeta, também como estamos agora. Mas é importante porque essa cultura, esse conhecimento dos elementos da natureza, terra, fogo, água, ar, vem lá desse povo dito pagão, porque não é cristão. Então foi antes de Cristo. Então a gente sabe, eles já tinham conhecimento do elemento, e esse elemento ar para eles era fundamental, tanto na parte oriental como ocidental do planeta. O símbolo do ar é um triângulo cortado, formando um triângulo na ponta e uma base, né, de um polígono. Mas a gente sabe que é esse elemento na alquimia, que é um processo bem anterior, a gente sabe que esse triângulo tem elementos masculinos e femininos. Então, e esse elemento ar, né? Olha, nós vamos buscando séculos atrás. É o elemento que vai reger na astrologia, porque a gente sabe que a astrologia egípcia, eles usavam a astrologia egípcia para cura de enfermidades, porque eles sabiam onde estava o ponto pela posição dos astros de nascimento da pessoa. Olha só que conhecimento. Agora que estão resgatando isso. E a gente sabe que aos poucos estão resgatando cada vez mais, com a ajuda da tecnologia, da internet, olha, de tudo, da web, todas. Mas a gente sabe que os estudiosos são isso. E eles colocam que os signos de Gêmeos, Libra e Aquário são do elemento ar. Depois nós vamos falar um pouquinho o que significa o elemento ar. É bem interessante para esse pessoal, né, que nasceram sob o signo de Gêmeos, Libra e Aquário. Então, eles têm um elemento ar predominante. E o que seria isso, né? Então, nós vamos lembrando que o ar, o elemento ar, é mente. A mente, a gente já sabe que estamos dentro do ar. Pensamentos, sentimentos, são ondas magnéticas que estão dentro do ar. Então, a gente já começa a reconhecer isso. Não é, Soninha? Perfeito. Inclusive, diz que esses três signos aí são os intelectuais, né, do zodíaco, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É o elemento ar, né? É bacana, né? Mas é bem interessante. Sônia, mas a gente tem assim, que a gente, todo mundo gosta dos enfeitezinhos, a personificação dos elementais, que é personificações de elementos da natureza, do fogo, da água, do ar, não é? E do metal, da madeira, né? A gente sabe dos elementos que existem na natureza. Mas, e aí a gente tem os silfos, são os elementais do ar. Oh, que belezinha! Então, são elementais que estão ali e que na cultura pagã já foram personificando esses elementos da natureza. Então, são os elementais da natureza, né? E aí, ele já bem ciente, né, o Aniette, que isso não é invenção da Xuxa, não, viu? Que realmente eles existem. E é bem interessante, porque a gente tem as sílfides, que é o feminino, nós temos os elfos, cada um regendo um, né? O ar, os ventos. Mas nós temos as fadas. É bem interessante falar de fada, porque muitas vezes a gente fala para a pessoa assim: você está enfadado, né, a isto. É uma coisa bacana, porque é sinal que ele tem fadas do lado dele. Você está enfadado, né? Então você está para determinada situação. Então é bem legal. Os ventos, a energia. Quando a pessoa diz que você está enfadado, você tem uma energia, você tem uma aura com aquilo. Então nós já estamos falando, você está enfadado. Até a própria palavra já vai colocar a presença de uma fada junto com aquela pessoa. Não é isso? Mas vamos falar um pouco mais de religião? Um pouco mais de filosofia, Sônia? Vamos adentrar o processo, vamos fortalecer. Se respiramos oxigênio e liberamos gás carbônico, esse gás é o que auxilia as plantas a produzirem a clorofila junto com os raios solares e a água? Obrigado, eu sou aquariano. Muito bom, né? Então, a gente falou, Aécio, nós vamos falar um pouco sobre o ar, e realmente todos os elementos do ar são manifestações para a nossa matéria aqui no plano. Com certeza, essa química é importante. Então, todos os elementos que estão no ar são importantes para nós. Porém, o processo passa a ser agressivo, o elemento químico, quando em excesso ou quando está em falta. Então, aí, porque tudo aqui no planeta precisa de todos esses elementos. Aliás, tabela periódica química, né? Todos os elementos que estão ali são importantes. Mesmo metais pesados, a gente sabe todos eles. O que é prejudicial à saúde, o que vai nos prejudicar, seria a falta ou o excesso. Então, todos os elementos são importantes. Mas vamos falar um pouco sobre religião e filosofia. O ar é considerado um símbolo sagrado em religiões, principalmente no hinduísmo, no cristianismo e também no Wicca, que são as religiões pagãs, né? E várias outras seitas. Mas no hinduísmo, a gente ouve muito falar sobre o prana, né? Que vai o prana, todo mundo fala, olha, receba o prana entrando. Então, quando faz meditações, quando faz os exercícios de relaxamento. Então, ouvimos muito essa palavra sobre o prana. E o prana, a palavra prana, é como a Sônia disse, é o sopro de vida. Então, a palavra já quer dizer isso, como sopro de vida. E nas escrituras antigas, indianas, vai colocando para a gente como uma energia vital universal. Então, a gente tem essa razão, que é uma energia que permeia o cosmos, absorvida pelos seres vivos através do ar que respiramos. Então, essa energia cósmica estaria ali, é a centelhazinha, junto com a centelhazinha de oxigênio, que é algo que brilha. Alguns videntes conseguem até olhar para o ar em dias de sol, como o dia de hoje, que está muito lindo, e começa a prestar atenção no ar e vê milhares, como se fossem milhares de vagalumes. Começam a ver centelhas brilhando, luzinhas, milhares, como milhares de vagalumes miudinhos e aquela centelha brilhando, brilhando, brilhando. Então, consegue-se ver o padrão energético do ambiente através desse processo, né? Alguns conseguem pela clarividência, mas precisa ser um ambiente céu limpo e um ambiente onde o ar é saudável, né? Porque senão não consegue ver estrelinha, não consegue ver luzinha. Mas a gente sabe que nessa filosofia indiana, né, de vários segmentos, eles colocam como energia vital. Assim como a medicina chinesa também fala no qi. O qi, que é uma energia vital, né, na cultura chinesa, na medicina tradicional chinesa, que a gente vem falando em vários programas, né, Sônia? Pontuando em vários programas, a gente fala sobre essa energia vital. E está no ar. E muitas vezes, o prana, muitas vezes as pessoas que fazem exercícios físicos, eles sabem que esse prana é que sustenta o físico. É o prana que vai sustentando os nossos pensamentos, que dá essa sustentação. Então, que o prana permeia todas as formas de vida. Então, assim como é o elemento fundamental da nossa alma. Então, a gente começa a entender que as culturas antigas já tinham, mesmo a medicina tradicional chinesa, que trabalha com a energia na cura de muitas doenças, ou sente na doença como uma desarmonia energética, você vê, é milenar. Então, isso já está vindo de lá. Bem antigo, não é? E a gente sabe que são culturas não cristãs, mas que já tinham esse entendimento. Porém, nós temos no Evangelho. Sônia está falando sobre o Livro dos Espíritos e nós vamos colocar muito mais. Mas a gente tem essa constituição de fogo, água, terra, ar e o que eles chamam nas culturas pagãs de akasha. E o que seria a caixa? Que muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, isso é a caixa, né? Isso não está em conformidade com a caixa, ou isto é. Existe até seita sobre o a caixa, né? Pessoas que trabalham nisso. Mas o que seria isso? Seria a manifestação da energia divina. Então, a caixa é a manifestação dessa energia divina. Então, você vê que os povos pagãos já trazem um conhecimento, uma cultura fantástica, linda, maravilhosa, sem computador, hein? Sem internet, sem nada. Então você sente que civilizações que estiveram aqui no planeta, né, milenarmente atrás, já traziam esse conhecimento para nós. Né? Já traziam. Então, não é agora com a internet que o pessoal está descobrindo que a energia existe. Né? Aliás, no tempo da minha avó, Sônia, micro-ondas era algo fantástico. Eu lembro quando eu era criança, e aí assim começou a história de micro-ondas. E a minha bisavó falava assim: nossa, isso, gente, parece magia. Então, eu concordo com você. O meu avô também, tadinho, ele faleceu em 1997, ele estava com 89 anos, e ele achava-se fascinante sair de dentro daquela televisão com o alimento pronto. Parece magia. Então a gente tem que pensar que os povos antigos, Sônia, eles, quando faziam as suas feitiçarias, as suas magias, era utilizando esta energia. Eles utilizavam essa energia, como até hoje a gente sabe que tem seitas, que tem religiões, que tem tudo utilizando energia. Mas nós vamos falar também sobre o passe magnético, sobre o passe. Isso. Onde é que está essa energia? Um pouco mais para frente, vamos caminhando. Então a gente sabe que a gente também trabalha com essa... A gente trabalha com essa magia, então vamos esperar, não é? Mas a magia do micro-ondas, para minha bisavó, eu lembro ela falando, como assim, né? Minha avó falava assim: nossa, que é isso, né? Naquela época o micro-ondas ainda não dourava, né? Mas só cozinhava. Nossa, mas esse negócio cozinha de verdade, é rápido, não tem fogo. Então é bem interessante a gente trabalhar com a energia. E é recente, a gente sabe que o Einstein veio falando isso pra gente, que o ar tem energia, que a energia existe, e deu fórmula da energia, que tem todas as qualidades, as características da energia, e está tudo aqui no ar. Por exemplo, Sônia, eu estou te vendo, mas você é virtual, você está aí, ó, virtual, não é? É magia. Estamos conversando à distância, quanta gente nos ouvindo. Isto é magia do ar. Olha, para os povos antigos. Há esses caminhos para que o ar percorra, para que a gente possa estar nos enxergando, falando, nos ouvindo. É maravilhoso. Isso é magia, isso é magia do ar, hein? Você não é minha avó, isso é minha. Você vê, tadinha, minha avó, quando ela foi. Não, minha bisavó não tinha nem celular, eu tinha uns 10 anos de idade quando ela faleceu. Mas a minha avó ainda começou a ver celular, ela achava aquilo incrível, ela falava: não dou conta disso, não. Mas é bem interessante mesmo. Então, mas isso não é. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, Oi. Aniette, que sobre o espaço universal, que é a pergunta 35. Ah, 35 é linda. E, né, Kardec pergunta assim: a espiritualidade, o espaço universal é infinito ou limitado? Aí respondem: infinito. Supõe limites para ele? O que haveria além? Isso confunde a tua razão, bem o sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. Isso, quer dizer, lá em 1853, realmente poderia até a razão não estar compreendendo bem, né? Não tinha internet. Aí tem... Não tinha micro-ondas. Aí tem uma partezinha aqui, olha, que está escrito assim, ainda na resposta da 35. Supondo-se o limite para o espaço, em qualquer distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, após esse limite, há alguma coisa, e assim, pouco a pouco, até o infinito, pois essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, seria ainda espaço. Essa alguma coisa que ainda não compreendiam é o que nós estamos utilizando hoje. Bacana. E tenho certeza que virão ainda mais. Muito mais. Nós já somos merecedores do entendimento. Mas eu ainda vou ler a 36. A 36 fala sobre... A 36 fala sobre o vazio absoluto. Existe em alguma parte do espaço universal um vazio absoluto? Que interessante. Não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos seus sentidos e instrumentos. Isso em 1857, quando foi editado o Livro dos Espíritos, quer dizer, pouco antes. Ele foi editado, então pouco antes já tinha esse entendimento. Mas a gente tem que pensar exatamente sobre isso. Os elementos que eles tinham para a compreensão, a ciência que era em 1850 e a ciência que temos hoje. Olha que evolução. Então nós já somos capazes de entender o que é que tem no ar. Né? Começamos o entendimento do processo mais material, que é o processo dos elementos químicos, e agora nós já temos já a oportunidade de entender que existem pensamentos, sentimentos, ondas eletromagnéticas de toda qualidade. De toda qualidade. Então, vamos continuando. Mas é bem interessante que na questão 91 ainda fala sobre os espíritos. Eles penetram em tudo, na matéria. A matéria para eles constitui algum obstáculo? Não. Então, lembrando que o ar é matéria. Então, se eles se manifestam no ar aqui para nós, eles se manifestam num ar, numa estrutura densa. Não, com elementos químicos, com elementos radioativos, com elementos com campo eletromagnéticos. Então, o espírito, quando ele se faz presente, quando ele se manifesta com a clarividência, nós temos que sentir, muitas vezes eles não estão aqui do nosso lado, eles estão lá na dimensão deles, só que eles se fazem visíveis para nós, só que para a gente ter essa condição de visibilidade, nós temos que atravessar todo um campo magnético, o seu próprio, as estruturas magnéticas do ar que nos envolve, o campo gravitacional da Terra, e tá lá. Então, nós temos que subir numa frequência muito alta, então nós vamos subindo a nossa condição de frequência para que esse campo magnético nós consigamos, então, ter o processo de clarividência. Nossa, é treino. Olha, tiro o chapéu para todos os clarividentes, porque é treino e o espírito tem que estar preparado para isso, porque temos que atravessar ondas. Mas não é tão difícil, o satélite está lá, né, Sônia? Tem satélite, nós temos satélite de TV. Para a gente estar conversando aqui, nossa informação sobe até o satélite e o satélite manda as ondas eletromagnéticas para que você nos veja aí na sua casa. Sônia está me vendo? Estou vendo Sônia? E aí vocês estão vendo a cidade de São José dos Campos aqui atrás. Você vê que bacana? Por isso nós temos uma diferença de 7 segundos. Né? Essa diferença de 7 segundos ainda é o nosso potencial ainda, né? Lógico, a gente vê até na TV, vai falando, demora 7 segundos. Porque é o tempo, olha que lindo, o tempo que vai subir a informação até o satélite retornar. Então é como se fosse um cone, né? Todo o campo eletromagnético aqui subindo até o satélite, que vai decodificar e trazer para a gente. E foi o que o Kardec fez com a gente. Ele decodificou as mensagens dos espíritos. Oh, gente, dizer que tudo que espírito existe, que a gente pode conversar com eles. Sônia, você está conversando com o meu espírito, você tem noção disso? Eu não estou aí do seu lado. Eu tenho. Eu sou matéria aqui para mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mas para você aí eu sou então. Ghost. Então, eu também. É. Agora, a gente tem muitas pessoas, só uma parte, mas aí eu morro de medo de alma. Ah, Jesus. Ah, né? Jesus. De ver alma penada. Gente, todo espírito encarnado que somos nós somos alma. Então não precisa ter medo. No Livro dos Espíritos, acho que está escrito lá, ó, que alma é espírito encarnado. Podemos chamar de alma um espírito encarnado. Então, quando nós estamos aqui, nós somos alma. Porque a gente sobe, a gente tem o nosso corpo de perispírito, né? Que é o perispírito, que é a nossa roupinha, o nosso corpo astral lá. O espírito não tem forma, né? A nossa roupinha é o perispírito, né? Para a espiritualidade. Isso. Então, o clarividente vê o perispírito. Mas é uma coisa interessante, Sônia, isso fala de você falar que tem medo de espírito, porque às vezes a gente fala assim: você amava essa pessoa muito, muito, muito, muito, como eu amava, muito, muito, muito. Eu falei, então aguarda, às vezes eu falo, aguarda que ela pode vir conversar com você mais pra frente. Não, não quero não, não. Não, não quero não, não fala isso pra mim. Mas você não amava a sua mãe? Muito, muito. Você não traz ela no seu coração a vida inteira assim. Ela desencarnando, ela pode vir conversar com você? Não, não quero que minha mãe apareça, não. Não, não quero não. Então é muito interessante isso, porque mesmo as pessoas, às vezes, amando o outro, será que ela ama só a embalagem? O corpo físico? Não é, Aniette. É que normalmente aquilo que para quem é desconhecido, né? O que é o desconhecido assusta, é, né? Então nem todo mundo, infelizmente, acredita a vida além da morte. Acha que morreu, acabou. E a gente sabe que não é assim, porque nós estamos tendo manifestações espirituais a todos os instantes. Né? Mas é interessante a importância de se estudar o espiritismo, principalmente para alguém, as pessoas que começam a ter sensibilidades, algumas faculdades psíquicas, e elas começam então a ter muito medo, né? Um medo. O medo é ar, gente, está dentro do ar, hein? E aí a pessoa começa a ter muito medo e fica essa energia à volta dela, o que vai fazer então que alguns espíritos brincalhões possam até brincar com ela. Então é a importância de se estudar, a importância de conhecer a doutrina. Por quê? Na questão 106 do Livro dos Espíritos, diz exatamente isto. Quando começa a falar sobre espíritos batedores e perturbadores. Então, como é que eles atuam? Às vezes, eles podem criar ventos dentro de casa, assim. Como o pessoal fala assim, ai, meu Deus, a porta bateu. Ai, meu Deus, a janela abriu. Ai, meu Deus, a máquina de lavar roupa está pulando. Tem gente que diz que a máquina de lavar roupa está pulando, tem espírito na máquina. Não, pelo amor de Deus, a máquina pula mesmo por ondas, por frequência do motor que está desajustado. Ajuste a seu motor de máquina e para de ter medo de espírito. Então, é muito interessante. Mas, Aniette, às vezes entra assim... Três luzes queimaram da casa. Eu falo, nossa, tá em curto-circuito. Vai, chama o eletricista. Então, muitas vezes, a pessoa que é assustada, ela assusta com tudo. Que é com o ar. Então, o ar, às vezes, é motivo para ela não dormir, sofrer. A gente ri, mas as pessoas, é verdade, elas sofrem muito. Então, são pessoas que precisam conhecer a doutrina, desmistificar o processo, entender e ter paz. Essa doutrina é consoladora, ela conforta, ela traz paz para a gente, principalmente para aqueles que têm uma sensibilidade maior. Principalmente. Então, né? Seria legal nós lembrarmos que não existe sobrenatural. Não. Não tudo existe explicado. Fenômeno. Existe ignorância. Né? Não existe. Falta de conhecimento. Existe a falta do conhecimento. É, né? Deixa eu, que é ignorância. É a falta do conhecimento. Falta de então, conhecimento. E deixar bem claro que a mediunidade não é da doutrina espírita. Todos não. Nós somos médiuns. Todos nós somos temos sensíveis. Este canal a ser educado. Uhum. Infelizmente, na nossa cultura ocidental, fechou-se isso em nós. Né? Então, a mente tem que ser aberta novamente. Mas não é ir fazer... Tem pessoas que falam assim, não... Tem que ir lá desenvolver, tem que... Não, é educar. Tá ali, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui para nós podermos utilizar. Um tem a sensibilidade, não precisa ser clarividente, não precisa ser psicofônico, mas intuição, o que é intuição? Uma faculdade psíquica. É uma faculdade psíquica. Uhum. Não é mediunidade? É. Mediunidade, que a palavra médium, nós temos. Né? A palavra médium é o diminutivo de uma palavra que chama intermédium. A pessoa passa a ser intermediária entre a quarta dimensão com a terceira dimensão. Terceira dimensão é matéria, quarta dimensão onde está a nossa mente. Então ela passa a ter uma comunicação entre quarta dimensão e terceira dimensão. Só que ela precisa entender que a quarta dimensão existe. Que a vida não é só matéria, que a gente não é só matéria, né? Então, a partir do momento... E o desenvolvimento mediúnico, que todo mundo fala, tem desenvolvimento... O que significa isso? É educar-se. Educar-se. Fazer um curso, entender, buscar um bom orientador. É educar-se. Quantas casas espíritas estão trabalhando para educar as pessoas sensíveis, né? Que têm percepções, que têm intuições, mas também que percorrem, são aquelas dos fenômenos. Do jeito que num programa sobre o fogo, nós falamos daquelas pessoas que põem fogo dentro dos armários, né? São os fenômenos físicos. Existem também aquelas que têm energia de fenômeno físico, então ela cria ventos, ela mobiliza ventos, e ela se associa também com outros outras mentes que vão brincar com ela e vão brincar com o vento. Então, se é importante estudar, a gente vai ver que todos nós temos um elemento que chama-se ectoplasma, que todos nós emitimos isso, que através desse elemento ectoplasmático, o ar, dentro do ambiente do ar, forma-se os, entre aspas, fenômenos. Fenômenos, exatamente. Não existem, isso. Não agora, existem, tudo tem explicação. Quando tudo ela aprender que esse ectoplasma que ela libera, ela pode fazer cura, não, Sônia? Que ela pode ajudar pessoas que estão sofrendo do outro lado do planeta? Que grandiosidade. Então, preciso estudar, aprender. Ultimamente, tá, Onete, o que nós estamos utilizando? Porque nós não estamos podendo ir dentro das casas de orações. Nós, muitas igrejas não estão funcionando. Nós não estamos fazendo a nossa parte dentro do nosso lar. Nós vamos adentrar isso sobre as vibrações, sobre as emissões energéticas, né, que temos, e que muitas são doações ectoplasmáticas, sim, que a pessoa do outro lado lá sente que está sendo tratada. Com certeza, isso mesmo. E é um elemento de fé também, né? A fé tem que estar presente. Isso Mas mesmo. Isso é divino. Todos nós temos esse potencial. É o nosso querer que funciona isso. Exatamente. É o nosso querer. É a inteligência, a razão atuando em benefício do próximo, em benefício de algo, de alguém. Isso mesmo. Como seria o perfil da pessoa no elemento ar? Que órgãos são acometidos? Sim, então, dentro da medicina chinesa, não existe, ou melhor, é conhecido o elemento ar como elemento metal, né? O elemento que é transformador, né? Então, na medicina chinesa, a gente analisa que os órgãos que são acometidos são o pulmão, os pulmões e o intestino grosso, né? O pulmão é o ar que adentra, né? É aquele início, é o sopro de vida em nós, né? Aquilo que vai renovando dentro de nós, né? E quando está em equilíbrio, maravilha, lindo, maravilhoso, alegre, vitalidade pura, tal. Quando está em desequilíbrio, as tendências maiores, vive gripada, o pulmão, o peito congestionado, né? O pulmão tem relação com pele dentro da medicina chinesa. Estou falando besteira, doutora? Não, não, né? Vamos caminhando. A gente já percorreu um pouco disso no outro programa, mas é legal. A pele é o maior órgão que nós temos no nosso contato com o ar, né? Então. Meio com o ar. O meio. E a tristeza, gente, a tristeza quando bate, isso até me dá uma dorzinha, porque eu tenho minha netinha querida lá que tá tristinha, vive com o peitinho congestionado, resfriadinha. A tristeza maltrata os pulmões, né? Às vezes a mãe fala assim, nossa, eu tô dando tanto remédio, e hoje ela tá bem, amanhã não tá, perde a voz, né? É a tristeza. Mas isso é do espírito, né? É a natureza do espírito que tem que vencer isso, transformar isso. Aquilo vai crescer para poder não ficar triste com as coisas, mas entender que existe um pai coordenador para tudo, né? É que a criança hoje, né, Aniette, o que ela quer? Ela quer estar tendo a vida dela normal, ela quer estar vindo na casa do vovô, da vovó, quer brincar, quer correr, os coleguinhas, vários coleguinhas não estão tendo contato, só tudo virtual, virtual, virtual. A criança precisa da convivência. Mas você sabe? Você sabe, Sônia, que eu fui atender outro dia uma criança, filha da minha querida, neta da minha querida Neuza Marques. A Neuza me chamou falando assim, Nete, minha netinha está com uma pneumonia absurda. O pediatra falou que está dando antibiótico mais forte, porque o primeiro antibiótico que deu já não deu resultado. Então eu queria que você viesse para nos ajudar, né? Que a gente trabalha com algumas terapias, com os florais, com aromaterapia, com elementos naturais para ajudar a criança. Aí ela me chamou e a gente foi atender. E aí, quando eu conversava com ela e com o avô e a avó que estavam ali, o que? Conta para mim essa história. E essa criança fica com os avós para a mãe trabalhar. E eu falava, gente, isso é uma tristeza profunda. O que foi que aconteceu com essa criança? Mas nada, que tá tudo ótimo. O que aconteceu? De repente, o seu Silvio olha para mim e fala assim, doutora, tem uns 10 dias, de manhã, eu fui com ela pro quintal e nós encontramos um passarinho morto. E ela ficou olhando aquilo, ela chorou. Ela chorou e falava para mim, vovô, faz o passarinho voar, vovô. E eu falava, não dá. Ele tem que ir para a terra agora. Né? Não dá. E ela com 3 aninhos. E aí ficou aquilo muito difícil para ela. E ela falava, vovô, faz o passarinho voar. Você imagina o tamanho da tristeza dessa criança. Como é que você tira isso? Para o espírito dela absorver isso? E ali foi o primeiro contato dela com a não existência, né? Com a não vida. E aí, para ele, aquilo foi normal. Não, o vovô vai agora, vai colocar ele na terra, porque ele agora volta para a terra. Ele não voa mais, ele não é do ar. Agora ele volta para a terra. E foram lá, cuidaram do passarinho, tudo. Agora, tá vendo? Ele não se mexe, não faz mais nada, agora ele volta para a terra. Para o avô, estava resolvido. Mas para ela, não. Para ela, não. Para ela, não. Então, foi aquela pneumonia gigante. Aí, nós tivemos tudo que trabalhar sobre tudo que poderia retomar a energia de alegria. E fica uma dica para os nossos ouvintes. Laranja, essência de laranja, aroma de laranja, traz alegria para nós. Então, descasque laranja em casa, descasque, né, faz suco, mas assim, descasque a laranja para que todo mundo, que o aroma da laranja fique dentro de casa. Exatamente. Ela tem elementos que nos trazem, que sensibilizam o nosso sistema neurológico e para nos trazer alegria. É físico, então é fundamental. Agora no frio a gente tem poucã, tem as mexerica, tem tudo, que fica todo mundo descascando laranja, chupando laranja, descascando laranja, chupando laranja. O aroma, gente, é delicioso, eu pelo menos gosto. Porque é delicioso, traz alegria, então ele nos sensibiliza para a alegria. Então é fundamental agora, nesses tempos frios, que as crianças descasquem laranja para chupar. Não dê os gominhos prontos para essa criança, não. Ensina a criança a descascar, porque aquele aroma vai trazer para criança muita alegria, porque como é que você fala para uma criança sair de uma tristeza, uma criança de 3 anos de idade? Então é complicado. Então elas começam a ter uma pneumonia atrás da outra e ninguém entende por quê. Os pais brigam, a criança tem pneumonia. Os pais se separam, as crianças começam a ter pneumonia. Avós não pode conversar com os avós, as crianças começam a ter pneumonia. Então muito cuidado com as crianças agora, principalmente no inverno, que é um momento de recolhimento maior, por causa do frio. Então tudo fica encolhido, tudo mais escuro, os dias não tem. Para nós aqui até que tem muito sol, mas em países mais frios, onde tem neve e tudo, é muito difícil para eles. Então não tem laranja, nós temos laranja no inverno, né? Eles têm, mas ó, vão ter que garimpar, como na neve. Então nós temos aqui elementos que vão nos trazer naturalmente um processo saudável. Bacana, né? Fortalecer nosso pulmão. É. Muito bom. Então, e muitas alergias também, né, Aniette? Sim. São manifestações. Há problema de pele, né? Vai manifestar. Então, muitas vezes, a tristeza é pele, vem para a pele. Então, a sensibilidade de cada um é pele e tudo. Agora, a pessoa, quando tem tantas tristezas guardadas, tem tudo, o canal de vazar, isso será pelo intestino. Pelo intestino. Onde vai eliminar. É. Aí a pessoa que trabalha com perdas, muitas perdas, e o intestino trava, para. Então a gente fala assim que as pessoas que tiveram muitas perdas na vida não querem esvaziar mais nada, nem o intestino. A mente segura o intestino. E é uma somatização. Essa somatização para o intestino é importante. Nós temos que liberar aquilo que não nos pertence, que não precisamos, mas também deixar preencher por um vazio saudável. É um vazio da alegria, né? É um vazio de construtivo, de que o vazio... É interessante que as pessoas têm medo do vazio, mas o vazio é Deus, gente. Então, né, Aniette, você falou do nosso clima. Na realidade, nós estamos no inverno, mas o nosso clima está outonal. E o outono na medicina chinesa é que rege o metal, né? A energia do metal, pulmão, intestino grosso e tal. Sim. Então, que bom! Que bom que nós temos esse calorzinho aqui durante o dia. Com certeza, porque nós temos que também observar as pessoas, as crianças, as pessoas todas que nasceram no inverno. Você nasceu em que mês? Que estação que você nasceu, Sônia? Eu, em março. Você nasceu em março? 20 de março. 20 de março. Ah, já é outono. É outono, início. Março já começa o outono. Acho que mais ou menos lá pro dia 20, mais ou menos já começa o outono. Acho aqui, que é mais um dia que inicia o outono. É, mas eu nasci no verão, nasci em janeiro, janeiro é verão. Então, assim, as pessoas que nascem nesse período de inverno agora, que as pessoas que são da estação inverno, são mais propensas a ter gripe, pneumonia, problema de pele. Então, a somatização, para elas, é mais forte, porque é o ar, é a condição do ar. As pessoas estão mais tristes porque não tem sol. As pessoas estão mais tristes porque os dias são cinzas. Não tem tanto sol. Mas nós, tropical aqui, olha, você vê, a estação está toda, né? Se fosse inverno no hemisfério norte, agora teria neve. Não, mas nós temos um sol lindo, maravilhoso lá fora. É, o sol já entrou aqui no meu estúdio. Eu vim de casa até aqui num sol, num céu azul que eu vim contemplando. Então, essa somatização é importante, porque nós vamos entender a influência da estação, porque é o clima. O que é clima, gente? É o ar. A umidade do ar vai influenciar, porque o ar tem água. Então, vai influenciar nos nossos pulmões. Então, São José dos Campos, Campos do Jordão, são cidades mais secas. Por isso aqui, década de 20, aqui foi referência para tratamento de tuberculose. Então nós temos um privilégio dessa região para fortalecer os nossos pulmões. Olha que lindo, Soninha. Não viemos parar aqui à toa. À toa, né? À toa não existe. Eu canso de dizer, gente, essa cidade aqui, eu amo São José. Né? É, eu também. O clima aqui é maravilhoso. É. Então, apesar de... Meu avô contava que quando ia chegando aqui perto de São José, muitos conhecidos dele, porque vinham de trem, né? Eles colocavam lenço no nariz, porque era a cidade que curava os tuberculosos. Olha só, tadinho, né? Falta do conhecimento, né? Então, eles tinham medo. Só associavam a doença e não a cura da doença, né? E a nossa cidade, por isso tem hoje o Vicente Naranha lá. Ainda, né? Hoje para nós é um centro, cultural, mas já foi um hospital, né? Para tratamento de tuberculose. Campos do Jordão ainda tem. Nós temos o Imaculada, o Sanatório Imaculada, que a gente chama, que hoje não é mais, mas lá também foi um grande hospital para tuberculose. Então, o nosso clima, o nosso ar aqui é muito favorável a isso, né? É bem interessante. Campos do Jordão também, porque é frio e seco. Se bem que está bem mudado ultimamente, né? Não é tão seco assim, mas a gente sente que aqui o ar é diferente, né? Um ar muito bom, apesar de hoje ter ser uma região industrial, né? A gente sabe que São José é um polo industrial muito grande, mas nós temos um clima que favorece muito a ter saúde pelos pulmões. Mas vamos lá, nós temos que falar algo sobre a respiração, sobre a meditação. Então agora nós falamos que a mente se desequilibra, que o médium precisa de educar-se para a mente receber informações, como lidar com aquilo. Mas nós temos também a meditação. A meditação está em todas as religiões. Ele está em nós seitas, desde a região do paganismo, desde a idade do lado do paganismo, de tudo até hoje. Está em todas as culturas, cristianismo, wicca, nós temos o hinduísmo, todos. Então, não é privilégio ou ritual de alguma seita ou religião. Nós temos hoje, dentro do cristianismo, temos até livros de padres já colocando a técnica e temas de meditação. Eu, em especial, sou cristã, né? Estudei bastante sobre a meditação, já estive em países diferentes, culturas diferentes, para participar de um processo de meditação. Mas a minha meditação é cristã. É bem legal, porque tem uma linha do budismo que só medita, mas primeiro faz uma prece. É uma prece dedicada a um bodhisattva, que para nós são os santos, E a gente busca numa prece uma meditação. Então, o que é meditar? Meditar é você colocar a mente num movimento consciente. Então, você para e vai ver, perceber o que a sua mente está pensando, o que você está sentindo. Então, é interessante, se você é capaz de parar e pensar o que a sua mente está pensando e o que você está sentindo, então vocês veem que a mente é uma qualidade do eu. Porque se você é capaz de não perceber o que está pensando, então a sua mente é uma qualidade do seu eu. E quando você faz esse movimento consciente, o que é consciência? A consciência é uma qualidade da mente. Olha só, estamos aprofundando nas definições. Então, se nós temos o eu, nós temos uma mente, nós temos a que é uma qualidade dele, e nós temos a consciência, que é a qualidade da mente. E quando você vai meditar, você vai colocar a sua mente de forma consciente nesse movimento, de prestar atenção dentro de você, o que você está pensando, o que você está sentindo. Você pode, então, com isto, ampliar a sua consciência. Então, você amplia a capacidade, a qualidade da tua mente. Olha que lindo, não é lindo? Tá, mas como é que se faz isto? Pela respiração. A respiração é fundamental. Se você conseguir meditar só com o período preparatório, que é a respiração, você já vai ficar muito bem com a mente. Por quê? Só com a respiração você é capaz de melhorar a sua atenção e a sua concentração. Olha que show! Então, nós estamos trabalhando o elemento ar dentro de nós de forma consciente. Então, você para, respira, e você vai respirar de forma tranquila, sem esforço. Coloque sua postura tranquila e sem esforço, para que você não fique com dor aqui, dor ali. Então, coloque numa posição tranquila, que você vai ficar, mas sem esforço. Fica assim duro. Não é. Tranquilo, para você não sentir dor, que aí você fica um tempão ali. E aí você começa a respirar e prestar atenção no movimento da sua respiração, inspirando e expirando. Primeiro, todas as suas células vão receber oxigênio. Ó, que maravilha! O prana estará circulando em você, em natureza, né? Essência divina. Você sente o ar entrando. Então, você sente que esse fluido cósmico universal, essa consciência que está entrando. E você vai permitindo fazer esse movimento de forma consciente. Porque no dia a dia a gente mal respira, Sônia. É verdade. Sônia, a gente mal respira. Eu concordo com isso. Nossa respiração é curtinha. A gente fica afobado. É. Você nem respira. Quando você... Por isso... E as pessoas falam assim, parece que estou com falta de ar, o ar parece que não quer entrar. E você sabia que dores de cabeça, a maioria das pessoas que tem dor de cabeça é porque não está respirando direito? Que loucura. Olha isso. Olha só. É louco isso. Aquela enxaqueca constante, não, né? Exatamente. E sabia que as pessoas ficam de intestino preso porque não estão respirando direito? Sim, verdade. E você entende que as pessoas vão tendo limitações do pulmão, aí precisa fazer fisioterapia respiratória para poder expandir o pulmão, porque o pulmão fica encolhidinho desse tamaninho assim, ó. E aí fica de intestino preso, vai começar a ficar sentindo falta de ar e dores de cabeça constantemente. Caramba! Por isso que precisa acalmar a mente, né? Aprender a respirar. Então, assim, se a pessoa tirar 5, 10 minutinhos por dia, só para parar, inspirar, coloque o seu eu prestando atenção na sua respiração. A sua mente focada na respiração. Isso já melhora a tua atenção e a sua concentração. Então, é fantástico esse processo. Mas é importante. Então, você pode ficar 5, 10 minutos só prestando atenção na sua respiração, mais nada. Agora, se você quiser aprofundar o processo, entrar num processo de reflexão, depois num processo de contemplação, depois num processo de revelações espirituais, aí são técnicas que a gente vai orientando e ensinando mais profundamente. Então, tem uma diferença com isso, né? E bastante importante. Sônia, assim que a pandemia voltar, eu volto a dar os cursos sobre meditação, certo? Então, nós estávamos com uma turma. Nós temos no YouTube, se alguém quiser assistir os videozinhos curtinhos, né, que a gente põe lá de 3, 5 minutos, só assim, sobre a meditação e o que é meditar. Então, vou só colocar YouTube/Niete Roma, que você já me acha. Né? Então, é uma URL já. Chegou, só botar Niete Roma, você acha. Mas, você tem que sentir esse processo do ar, do benefício que nos faz. E na correria do dia a dia, respirando ainda um ar poluído, não é? De trânsito, de tudo. Gente, por favor, parem 10 minutinhos. Hora que chega em casa, toma um banho de água primeiro, dá uma limpada. Depois para 10 minutinhos, faz uma prece e fique 10 minutinhos respirando para você trabalhar a sua mente. Porque a mente manda no corpo. A mente é que manda no corpo. Então, se a nossa mente estiver mais clara, mais tranquila, a nossa mente mais focada, você cuida melhor. E para cuidar do pulmão, a respiração é fundamental, que é o período preparatório de uma meditação. Então, você pode fazer uma meditação só respiratória? Pode, ótimo. Mas para quem quiser aprofundar no processo de espiritualidade, né, de contemplações, de revelações, aí precisa mais técnicas e mais orientações. Mas é fundamental isso. Então, a meditação, quando você inspira, como a gente diz, a mãe deu à luz, vamos lá, inspira, você traz para dentro do seu pulmão, né, Sônia? Como você falou. Uhum. Não precisa chorar para chamar a mãe, agora você já sabe que a sua mãe é universal. Então, vamos lá, aí você traz para dentro do seu pulmão e a gente pode. E eu acho muito lindo, porque meu netinho de 4 anos, ele senta e fala, vovó, vamos meditar? Vamos. Respira, vovó. Deus. Vamos meditar? Vamos. Então, acho que eu vou preparar várias meditaçõezinhas para criança com ele. Vou pedir para ele fazer, vou começar a filmar. É uma belezinha, porque ele sabe que eu medito. Então, ele fica, vamos meditar, vovó? Vamos. Vovó, põe aquele cheirinho que ele gosta. Eu uso um incenso. Eu uso um incensozinho de baunilha. Então, ele tem um cheirinho doce, assim, um cheirinho gostosinho, né? Então, eu ponho um cheirinho de baunilha. Aí, ele fica, vovó, põe aquele cheirinho que faz assim, porque a varetinha, eu ponho a varetinha e eu venho da cozinha, eu vou lá no fogo, acendo e venho no meu local de meditação com a varetinha fazendo assim para sair as fumacinhas, acender. E ele faz assim, vovó, põe aquele cheirinho, ele faz assim para mim. Então, assim, é bem, bem legal, porque ele também já está curtindo, gostando de fazer a meditação. Então, a respiração, você pode fazer uma meditação só com a respiração, porém é um período preparatório para um processo maior dentro da meditação. Então, meditar, gente, é fundamental. Meditação é o estado em que você vai se colocar com o ato de meditar. Então, a ação é meditar. Quando você entra num estado já de atenção e concentração, você já está num movimento de meditação. Então, meditação é o estado em que você vai se colocar, certo? O Aécio pergunta assim, o ar pode interagir com as nossas cordas vocais no sentido de dar vazão ao espaço que envolve encarnados e desencarnados? Esse é o mecanismo de psicofonia, não é, Aécio? A gente sabe que são ondas, são frequências magnéticas de que onde, quando o espírito quer dar uma comunicação e o médium é um médium que tem a faculdade de psicofonia, então ele é estimulado com frequências de vibração em suas cordas vocais, para que ele possa, então, ele recebe, se o médium é consciente, ele reconhece, ele decodifica aquela frequência magnética e as palavras vão chegando e ele vai falando. Agora, sabemos que o ar é que para eu estar falando aqui, eu inspiro e falo expirando. Então, as palavras saem na minha expiração. Eu inspiro e as palavras saem na expiração, porque é o ar que mobiliza cordas vocais, todo o meu aparelho aqui de fala, para eu manifestar a minha fala. Então, com certeza. Então, são frequências magnéticas. Estamos aqui. Pode. Tem uma cantora espírita, Elizabeth Lacerda. Ela, em suas palestras musicais, ela diz o seguinte, que antes dela começar a cantar, ela sente que é colocado um aparelhinho nas cordas vocais dela que amplia, né? E ela diz que é como se a respiração dela ficasse mais... ou melhor, que a traqueia abrisse para que ela pudesse respirar melhor e a voz se expandir. Então, eu lembrei dessa explicação que ela deu uma vez numa palestra que ela fez musical, né? Então, que ela sente que é colocado um equipamentozinho que é como se ampliasse as cordas vocais dela, porque ela sente que o ar penetra com mais fluidez. E ela consegue assim. Mas é muito lindo, é merecimento dela. E a gente sabe que Deus capacita os escolhidos. Então, se ela tem algum problema aqui que dificultaria o processo da música, que ela precisa, ela tem um compromisso com a música, com o evangelho e a música, o evangelho cantado, então a espiritualidade vem e capacita a pessoa para que ela cumpra a sua missão, a sua proposta. Então, para ela, veio esse aparelhinho. Mas a gente sabe que a organização espiritual é perfeita. Então, se eles têm um propósito e aquela pessoa tem aquele propósito, os anjos vão capacitar aquela pessoa para que ela execute. É lindo, é merecimento dela, né? Mas provavelmente ela tem alguma deficiência que então ela estava sendo preparada para o trabalho. Muito lindo mesmo, né? A pergunta do Ed Moreno. Pergunta, doutora Aniete e Sônia, quando alguém diz, estou com falta de ar, por que isso acontece se o ar é grátis naturalmente? Abraço. Então, como nós dissemos, aquelas pessoas, signo de aquário, né? Então, aquelas pessoas que ele também falou. Às vezes pode parecer uma brincadeira até o que ele está falando, falta de ar, né? Mas quando a pessoa tem a predominância, a pessoa que é do tipo elemento ar, ela tem predominância, parece que falta fôlego mesmo para ela. É interessante porque ela tem a predominância, vamos dizer assim, energética do elemento ar. Então, como seriam essas pessoas, na verdade, que ela fala, está faltando ar? Mas, na verdade, ela tem menos vontade de interagir com os outros. É a pessoa que pode se isolar bastante dos amigos e das interações sociais. A mente começa a ficar preguiçosa e ela não tem nem vontade de conversar. Logo, a troca de ideias não existe. Sem estímulo intelectual, não há desenvolvimento da consciência nem a busca por propósitos mais elevados. Então, este é o ar que falta a ela. Não é? Aniette, a gente sabe que na medicina chinesa, o elemento ar, o metal, né? A palavra-chave, pelo menos que eu trago, é a troca. É de trocar aquilo que está entristecendo, está oprimindo, né? Para se libertar, para se renovar, para se abrir ao mundo, né? Para se doar. Então, às vezes, é isso, é essa opressão que faz com que o ar não adentre. É a expressão que a pessoa utiliza, né? Não consegue fazer essa troca. E normalmente são pessoas de Gêmeos, Libra e Aquário. Ela tem uma energia do ar muito baixa. Ela sente necessidade de socialização, dessa troca. Porém, ela não consegue, Sônia. A comunicação, de comunicação e tudo. Mas de forma diferente. Ela quer de uma outra forma. Às vezes não é a forma com que a gente está acostumado. Ela quer outra. Pode ser uma pessoa mais tímida ou retraída. Com receio de que suas ideias não sejam interpretadas de forma correta. Procura sempre se explicar para ter uma certeza de que é compreendido. Mas muitas vezes prefere não falar nada. Assim, procura se expressar através da escrita. Gosto mais de escrever, talvez médico, de psicografia, né? E viver no mundo das ideias também não tem tanto apelo, pois o intelecto nada mais é do que uma ferramenta para apreciar através da prática. Então nós temos que praticar, é o que você diz, temos que nos comunicar, temos tudo, mas ela tem que chegar na forma dela se comunicar. Às vezes é melhor pela escrita. É bem interessante. Para recarregar o tanque de ar, a pessoa precisa oxigenar sua mente. Entendeu? Olhe lá, meu querido Ed. Aí, ó. É oxigenar a mente, ó, com a meditação. Certo? Claudinha, tem mais perguntas? Tem uma pergunta da Cléo. A egrégora tem a ver com a contribuição do ar? Ou seja, tem a participação do ar? O que é uma egrégora primeiro, né? O que é uma egrégora? É um agrupamento de pessoas, de espíritos ou de seres com os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, né? Com os mesmos princípios absolutos. Então, temos egrégoras de vários momentos de trabalho, várias frentes de trabalho. E já dissemos que a mente, o sentimento, tudo está no ar, a emoção. Então, toda essa energia está no ar. Então, as pessoas que compartilham dos mesmos objetivos. Vamos dizer assim, numa palavra mais moderna, é que está na moda dizer egrégora, né? Mas isso chama-se amizade. O que é amizade? São pessoas que se juntam a ter o mesmo princípio. Um princípio absoluto, vamos dizer assim. Então, a gente diz, não precisa conhecer uma pessoa pessoalmente, pegar na mão dela, né? Estar ali, encarnado. Mas se você souber que do outro lado do planeta tem uma pessoa que tem os mesmos ideais que você, os mesmos princípios que você, ele é seu amigo, não é? Às vezes eu falo com as pessoas assim, você conheceu Jesus? Ele foi te apresentado? Tocou na mão dele? Falou muito prazer? Não, mas nós chamamos Jesus de amigo. Por quê? Porque nós reconhecemos nos princípios que ele nos deixou a nossa meta, a nossa caminhada. Nós praticamos os princípios que Jesus deixou. Então, isso faz com que chamemos Jesus de nosso amigo. Então, ele é nosso amigo. Por quê? Porque reconhecemos nele a verdade que é bom para nós. Né? Então, quando reconhecemos no outro que o outro tem os mesmos princípios que nós, que somos, temos verdades, compartilhamos de verdades, é nosso amigo. E fazemos, então, uma egrégora, né? Um grupo grande. Sim, é tudo pelo ar, não é, Cléo? Tudo está no ar, como dissemos. No universo não existe espaço vazio. Quantas egrégoras, né? Uma bênção, é uma bênção. Claudinha, tem outro? Sônia, quer complementar alguma coisa? Perfeito. Não? Tá ótimo. Então, perfeito. Claudinha, tem não, mais uma, tranquilo. Né? Tem mais uma, Claudinha? Tem. Tem mais uma pergunta do Aécio agora, tá? Olha só. Como que Jesus abrangeu com a sua voz o ar para que mais de 5 mil pessoas pudessem ouvi-lo claramente? Olha... Aí, Soninha, se aquela cantora foi colocada um aparelhinho para lá... tá no Evangelho isso, e no Evangelho tem uma explicação. Ele capacitou as pessoas para ouvi-lo. Uau! Ele subiu a frequência. Foi o inverso, né? Ele não foi capacitado, ele capacitou. Exatamente. Ele elevou a frequência do ambiente para que todos estivessem numa frequência de harmonia magnífica. Com isso, todos foram capazes de ouvir o que ele estava dizendo, porque ele tem uma frequência muito alta. Ele subiu aquele povo todo num estado de êxtase para eles o ouvirem. Uau! Nossa, mãe, né? Isso também aconteceu em Pentecostes, quando todos falaram, todos, independente da língua, que eles, né, países, todos o entenderam. Diferente língua, todo mundo ouviu aquilo que os apóstolos precisavam falar. Sônia, né? É falar com o coração, Sônia. Quando a gente fala com o coração, é uma linguagem comum a todos. Você entende? Perfeito. Muitas vezes as pessoas são fingidas, falam coisas erradas. A gente olha e também olha e fala assim, poxa, que pena, ela está perdendo uma oportunidade de fortalecer o seu eu, de ser verdadeira, de colocar uma força na consciência de luz. Mas a pessoa ainda não consegue, ainda mente, ainda faz uma porção de coisas erradas, a gente olha e ora por ela, só isso. Não é? Ela ainda vai chegar lá. Mas Jesus conseguiu capacitar todo mundo. Uau, para ouvir. Esse é grandioso. Demais. Também, para ser o governador planetário, né? Para ser o governador do nosso planeta Terra, tem que ter muita capacidade para capacitar a todos. Claudinha, suas considerações. Quero agradecer aos ouvintes, né? Muitíssimo obrigada pela participação. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Agradeço a equipe pelo programa, pela oportunidade de estar aqui. E que tenhamos todos um excelente final de semana. Gratidão. Cara, Claudinha, saudade de você. Vontade de dar um abração em você, Claudinha. Ah, nem me fale. Não vejo a hora, Claudinha, dar nossos papos assim de horas. Pois é. Já. Logo, logo teremos tudo de volta. Abração, viu? Abração para dona Marlene também. Ah, gratidão. Outro para a senhora. Rony, seu tchau. Agradeço primeiro a Deus e ao nosso Mestre Jesus, né? E a todo o público que participou com a gente no dia de hoje. Muito obrigado. Gratidão. Gente, a alegria tá aqui dentro desse estúdio, hein, Rony? Rony tá rindo hoje. Hoje ele tá de sorriso. Tá algo assim muito gostoso aqui dentro. Sônia, suas considerações finais. Depois eu ponho uma musiquinha. Vamos respirar aí umas 3 vezes pra gente fechar o nosso trabalho. Isso aí. Muito obrigada a todos pela participação. Fico feliz em poder, pelo menos assim, um bocadinho de tempo nosso, mas que é um tempo tão, tão bem cuidado, né, Niette? Fazemos com tanto carinho, né, Rony, Claudinha? É tão bem assim, a gente faz com que cada programa seja um filho novo, né? O nascer novamente toda semana. Muito obrigada por todos que nos auxiliam, que participaram. Beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Eu vou finalizar agora. E a gente tem que pensar duas coisinhas também que nós não comentamos. Na psiquiatria, que a gente falou tanto do inconsciente. Então nós temos um eu maior. Nós temos um self. Nós temos esse aspecto que o Jung nos chama do inconsciente coletivo. Temos o nosso inconsciente pessoal, então nós temos acesso a essa grandiosidade através da oração, através da prece que está no ar. É o nosso meio de nos comunicarmos com Deus. Então não percam essa chance e essa possibilidade. A respiração é para o nosso corpo, mas dirija sua mente ao Pai, a esse, o seu eu maior, para que possa então nortear o seu caminho. Também temos que lembrar que no livro No Mundo Maior, André Luiz fala para gente sobre este hausto divino. Ele chama, no livro Evolução em Dois Mundos, também ele vai nos falar sobre hausto divino, sobre essa energia divina que vem para nós. Então, a gente tem o ar, que é gratuito, mas é a essência divina que nós precisamos. Porque o nosso eu é espiritual. Porque a nossa mente é espiritual. Porque o nosso eu é a centelha divina que vai percorrer caminhos afora em evolução. Então, vamos agora nos colocar numa posição bem tranquila, bem relaxada. E vamos inspirar, colocando a nossa mente em paz, pacificando a nossa mente, porque assim desejamos. Expire, relaxe o seu corpo, solte toda a sua estrutura, porque assim você deseja. Inspire em gratidão ao Pai por tudo que nos oferta, pelas bênçãos que recebemos para o nosso corpo, para a nossa mente, porque assim suplicamos, Pai. Inspire e seja só gratidão à nossa Mãe Divina Espiritual, Maria, ao nosso Mestre Jesus, seu Filho de Luz, a José e a essa Sagrada Família que nos ampara e nos sustenta a cada dia na nossa existência, que fortalece cada família, cada centelha de luz nessa jornada. Expiramos agora e dedicamos a todas as famílias, a todos, que essa centelha de luz divina toque o coração de todos e para que todos sintam no seu coração a necessidade de a cada dia agradecer ao Pai pela existência, pela vida, pela paz no nosso planeta e pela felicidade em todos os corações. Graças a Deus. O programa Saúde e Bem-Estar termina agora e convida você para um novo encontro. Sexta-feira, às 10 horas da manhã, participe também pelas redes sociais. Programa Saúde e Bem-Estar.